Quem foi que falou que eu não sou moleque atrevido? Ganhei minha fama de jonga nos rap de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Eu lembro do tempo do rap, sem grana e sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Trazendo no peito muito preconceito e um certo desdém. E hoje em dia eu posso dizer que essa música é minha raiz. Tá chovendo de gente que fala de rap e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.